recém-largado é assim. Perfil atualizado, legenda de salmo, largue e começa a sair. É só cena de álcool, status superado. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá me olhando o volante. No som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá me olhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. O som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes.